Artigos originais. Uso da memória como dispositivo de pesquisa para a escrita de uma história. Alcides Leão Santos Júnior, doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Professor de Fundamentos da Educação, do curso de Enfermagem, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Líder do Grupo de Pesquisa em Educação, Saúde e Pensamento Complexo, UERN. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/3224272172518788080. E-mail alcidesleao@uirn.br. Resumo. Aponta-se o percurso metodológico utilizado para desvelar o movimento das professoras primárias da rede estadual de ensino iniciado na cidade de Salvador, Bahia, em setembro de 1947, como uma mobilização que culminou na criação da entidade representativa da categoria. Utiliza-se a memória dos sujeitos que vivenciaram tal movimento e aponta como um instrumento de pesquisa capaz de entrelaçar momentos vividos e vivenciados em um tempo e espaço, fazendo, também, um entrelaçamento de olhares entre as memórias dos sujeitos da pesquisa, do aporte teórico e da compreensão de mundo do pesquisador. Em suma, utilizar a memória como metodologia de pesquisa permite olhar para a nossa história sob o olhar de quem a vivenciou e tira do esquecimento aquilo que a história oficial sepultou. Palavras-chave: memória.história da educação.organização docente.procedimentos de pesquisa.